Você tá disposta a enfrentar meu trauma? Será que no seu beijo tem uma borracha pra apagar essa saudade tatuada? Desculpa se na hora H eu falar o nome dela, disfarça, não para. Meu coração tá preso na lembrança. Pelo amor de Deus, paga essa fiança. Tira ela da minha cabeça de uma vez. Faz eu esquecer que ainda ama minha ex. Faz valer a pena embaixo do meu cobertor. Supera ela, por favor. Tira ela da minha cabeça de uma vez. Faz eu esquecer que ainda ama minha ex. Faz valer a pena embaixo do meu cobertor. Pelo amor de Deus, pague essa fiança. Tira ela da minha cabeça de uma vez. Faz eu esquecer que ainda ama minha ex. Faz valer a pena embaixo do meu cobertor. Mas tira ela da minha cabeça de uma vez. Faz eu esquecer que ainda ama minha ex. Faz valer a pena embaixo do meu cobertor. Supera ela, por favor. Supera ela, por favor. Supera ela, por Puxa, papai, chama João, pegada gostosa!